novo amanhecer. Pra mim e pra você, um novo dia se inicia de vitória, derrota, glória ou inglória. Cê vai se impor, ser coadjuvante da própria história. Já tenho o que preciso, vou atrás do que eu mereço. Com futuro na mente, o coração no começo. Cê tá pronto pra cada batalha, confronto, desencontro, tropeço, deslize, tombo. A vida não tem preço e também não dá desconto. É você que faz a força pra sair dos escombros. E a mentira coloca a mão no seu ombro. O mundo não te respeita e te ataca quando tonto. Tomou-se energia em ponto a ponto. Não me amedronto, sei, destino é longo. Antes dos outros me cobro por minhas falhas. Junto quilo de migalhas e me alimento. Ideal na mochila, só me falta tempo. Sem isso eu não vivo, é meu alento. É isso mesmo. Atento ao mundo ao meu redor, tento meu melhor guerreiro. Sou tipo um afro samurai brasileiro. Ano novo não só reflito, eu nasço. Coloco verdade em cada passo pra não sair do compasso. Também sou homem de aço. Cê quer o perfume da vitória ou o fedor do fracasso? Não vou deixar de lutar pelos meus ideais. Sonhos e metas de dois guerreiros leais. Não vou deixar de lutar pelos meus ideais. Sonhos e metas de dois guerreiros leais. Não vou deixar de lutar. Não vou, irmão. Sonhos e metas. Novo dia sempre chega. E é assim. Novo dia, guerreiro, parceiro, ligeiro, vai vendo. Não deixe a peteca cair em nenhum momento. Da vida corrida que instiga a maldade, quer te beber no chão. E quando você cai, quem é que dá a mão? Não desista, persista, siga o seu coração. Prefira morrer sonhando do que viver em frustração. Eu também já caí e me levantei. Em vários momentos eu até fraquejei. Mas agora olhando, eu tô aqui em cima. Tô com o mic na mão e é tudo o que eu queria. Eu fui atrás dos meus ideais e mostrei a mim mesmo que eu era capaz. E não tinha ideia do que eu podia. Minha hora chegou, já é um novo dia de alegria, sucessos e felicidades. E vários vão vir, comei as verdades e pregando maldades. Agem assim, peroba na madeira, aqui não tem cupim, irmão. Siga sua luta e mantenha conduto. Um novo dia sempre chega a se manter a postura. Somos dois guerreiros e a luta é constante. Na pior, na melhor, seguindo adiante. Avante, a luta é maçante. Um novo dia que chega me inspira bastante. Não vou deixar de lutar pelos meus ideais. Sonhos e metas de dois guerreiros leais. Não vou deixar de lutar pelos meus ideais. Sonhos e metas de dois guerreiros leais. Não vou deixar de lutar.